Panorama Agrícola para 30 de novembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é terça-feira, este é o programa de 30 de novembro, noite de lua minguante. Na mesa de som do programa de hoje está o Eduardo Maier. O ditado do programa é: a força não provém do físico, mas sim de uma vontade interior de fazer acontecer. Na dica de Simone Barrim, você aprende um exercício para relaxar. Aqua Negócios, sul do estado, tem laboratório de aquicultura. E no boletim do MDA, agricultor familiar pode aderir ao seguro investimento do Pronaf. Fique ligado, este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ao ligar 48-3239-5647. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Está com as mãos desocupadas? Então coloque a mão no peito, puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. 3 vezes. Este movimento abre os alvéolos e oxigena o cérebro, trazendo uma sensação de relaxamento. O ideal é fazer este exercício 3 vezes ao dia, em situações de estresse. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Na semana passada, nesse espaço, nós conversamos com o Dr. Sérgio Winkler da Costa, que fez uma tese de doutorado sobre a mancha branca no camarão em Santa Catarina. E o Sérgio está de volta ao programa para falar do LADA, o Laboratório de Diagnósticos em Aquicultura, que foi estruturado no município de Tubarão em função desse trabalho, dessa tese de doutorado na UFSC. Esse laboratório atende a quem, Sérgio? Bom, esse laboratório, a função deles seria a prestação de serviço para produtores de camarão e também piscicultores na área de sanidade aquícola, né, que seria a parte de enfermidades. Ele está estruturado com sala de bioensaios, com uma sala de microbiologia, sala de histologia e análises físico-químicas da água e do solo. Ou seja, é um laboratório completo para você realmente avaliar os cultivos e dar um retorno para o produtor sobre como está a condição daquele ambiente. Bem, ele foi estruturado para o seu trabalho prático aí da tese de doutorado, correto? Sim, nós conseguimos recursos da FINEP e da própria FAPESC, que foram em projetos de pesquisa onde que a tese estava inserida, né? Então, se eu não tivesse esse apoio desse laboratório, eu não teria conseguido executar a tese. Então, nós fomos buscamos esses recursos. E também não foi só a questão da estruturação do laboratório, mas também capacitação dos técnicos envolvidos na atividade, né? E, ou seja, esse laboratório fica para sempre, né? E ele está inserido dentro da EPAGRE na questão do projeto de enfermidades, né? De peixes e camarões, né? E ele já pode atualmente ser acessado pelo produtor? Sim, ele já vem. Os técnicos lá do LADA, que são médicos veterinários, agrônomos, eles já vêm desempenhando essa função. Eles vão nas fazendas que ainda estão em funcionamento, né? E coletam amostras, levam para o laboratório, fazem toda uma avaliação e depois dão um retorno para o produtor, como é que está a condição daquele cultivo. Já vem sendo feito isso como realmente uma rotina. Tanto na aquicultura como na piscicultura. Sim, é carcinicultura e na piscicultura. Porque o que acontece? A parte de enfermidades, ela realmente está começando a ser trabalhada principalmente pelos problemas que nós viemos enfrentando. Então, realmente, tem muita coisa para ser feito, né? Então, é passo a passo, né? Primeiro começou com uma estrutura e que ela vem sendo melhorada. Ainda existem novos projetos para serem executados, né? Inclusive, um está em andamento, que foi financiado pela FAPESC, onde estão sendo feitos esses monitoramentos nas fazendas, né? No caso, Sérgio, da carcinicultura, o vírus da mancha branca, ele existe ainda? Foi erradicado? Está sob controle? Não. O vírus da mancha branca ainda está presente, né? Na safra que aconteceu agora, que terminou em abril de 2010, tiveram algumas fazendas que continuaram com problema, porque reduziu muito, né? São poucas fazendas que estão em atividade. E dessas poucas, algumas ainda continuam enfrentando o problema. Por isso a importância desse laboratório na Ipagre em Tubarão para diagnóstico nessa área, né? Sim. E esse laboratório também ele tem uma função de pesquisa, né? Porque como ele tem salas de bioensaio, então existe a estrutura, a possibilidade de desenvolver pesquisas e que venham ao encontro na solução desses problemas, né? Que não seriam só da mancha branca, mas outras questões relacionadas à microbiologia, né? Que seriam bactérias, víbrios, né? E também questões relacionadas à nutrição e outras áreas da atividade. No seu caso, Sérgio Winkler da Costa, agora uma vez concluído o doutorado, qual o próximo passo, a próxima pesquisa? Bom, nós já estamos inseridos, né, em um dos projetos, esse que da FAPESC que está em andamento, né? E temos duas propostas que foram encaminhadas à FINEP, que estão aguardando agora o resultado, se foram aprovados ou não, e que inclui a questão de fazer alguma avaliação de cultivos biosseguros, né, de camarão em propriedades afetadas pela mancha branca e verificar a viabilidade técnico-econômica desse sistema, né, para Santa Catarina. A biossegurança envolve exatamente o quê? Bom, o primeiro passo é você poder colocar nos viveiros uma pós-larva que não tem o vírus, que hoje já existe no mercado uma larva que a gente chama de SPF, que é uma pós-larva livre de patógenos, né? E depois evitar que o vírus ingresse no cultivo, ou seja, existe todo um trabalho com a água, ou seja, a água tem que ser esterilizada para garantir que o vírus não esteja presente, e o sistema de cultivo tem que ser totalmente fechado, ou seja, não pode haver ingresso de água no sistema, assim como se evitar o caranguejo, presença de organismos que podem ser potencialmente carregar o vírus. Perfeito. Agradecemos ao pesquisador Sérgio Winkler da Costa, do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Ipagre, em entrevista aqui ao nosso programa o Panorama Agrícola, falando sobre a mancha branca e o LADO, Laboratório de Diagnósticos em Aquicultura, instalado na Ipagre em Tubarão. Sérgio, obrigado pelas suas informações. Obrigado também. Agricultores familiares podem aderir ao seguro investimento do Pronaf. Começa na próxima semana o prazo para que agricultores familiares formalizem sua adesão ao Seguro da Agricultura Familiar, o SEAF, para operações de investimento. O prazo encerra no dia 15 de janeiro de 2011. Essa adesão é válida para aqueles que contrataram operações de custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, com o SEAF sem a cobertura para investimento. O agricultor familiar que desejar fazer a adesão deve se encaminhar ao banco, onde contratou o crédito de custeio. Ao contrário do seguro para custeio, cuja adesão é automática, a contratação do SEAF investimento exige a manifestação do agricultor no momento da contratação ou renovação do crédito de custeio. Para os agricultores que aderirem ao SEAF Investimento, a cobertura será dada sempre que as lavouras amparadas no SEAF Custeio sofrerem prejuízos acima de 30%, provocados por eventos como estiagem, chuva excessiva, granizo, geada, ventos fortes e variação excessiva de temperatura. Também estará assegurado na modalidade investimento. Podem ser amparadas as operações de investimento do PRONAF contratadas a partir do dia 1º de julho de 2007 por agricultores familiares que têm operações de custeio de lavouras com o SEAF Custeio. Caso ocorra a perda da lavoura, basta o agricultor familiar fazer a comunicação de perdas como faria normalmente para a operação de custeio agrícola. A vistoria na lavoura e demais procedimentos de cálculo da indenização são feitos pelo banco que realizou a operação. O valor da indenização, quando houver, será encaminhado pelo Banco Central, diretamente para o banco que realizou a operação de investimento e crédito nas prestações cobertas seguradas. A medida foi aprovada pelo Conselho Monetário no final do mês de outubro, a pedido do Ministério do Desenvolvimento Agrário, pois no início da safra 2010-2011, muitos agricultores familiares ainda não conheciam a nova modalidade de seguro e perderam a oportunidade de contratação do CEAF Investimento. Do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Brasília, Kátia Gomes. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.